nasce o dia, morre o dia e ela canta assim tão só. Vida lógica do pêndulo, eterno tempo no. Abro um olho, penso um pouco, sentimentos musicais. Sou alguém atrás do muro e ela dança assim tão só. Uma dança de luar, dulce tentação. De mi coração, dulce tentação. Olhos rasos de água quente, sol que apaga a luz, olhar. Passo sombras, brilha o corpo em frente ao muro e ao pôr do sol. Guardo sonhos femininos. A solidão dos tempos, como os ventos dentro do vazio do meu coração, dulce tentação, de mi coração. Sem tentação.